Senhor é o condutor, aquele que me guia, ele é o meu pastor. Em quem minha alma confia, jamais chega atrasado nas estações. Mas não corre demais, pra não descarrilhar os vagões. Saindo do inferno, o mal descanso eterno. Vejo irmão de bermuda, tamo irmão de terno. Roupa não interessa, consciência importa. Quem é religioso vai pendurado na porta. Porque se apoia nas doutrinas humanas. Pode me enganar, mas a Deus você não engana. E corre o risco de cair, arrependa-se. Pois o trem da salvação é este aqui. A porta é estreita, só quem tem fé entra. E no final da jornada, eis a recompensa. Ser recebido na nova Jerusalém. De graça na faixa eu quero ir também. Pois o preço já foi pago por meu empresário. A transação já foi feita na cruz do Calvário. E hoje eu tenho acesso, garante o meu ingresso. Só de ida e sem volta, não há regresso. Então, o Senhor é condutor, aquele que me guia. Ele é o meu pastor, em quem eu não confia. Então, ele é o condutor da locomotiva. Embarque nesse trem, então. O Senhor é condutor, aquele que me guia. Ele é o meu pastor, em quem eu não confia. Então, ele é o condutor da locomotiva. Embarque nesse trem. Também não quero mais voltar pra aquelas estações. Prostituição, más inclinações. Luxúria, soberba, muitas más ações. Vicioso, iniciou de muitas decepções. E esse era o preço que eu tinha que pagar. Pra ser no mundo e no mundo embarcar. Só que no meu coração tocou o celular. Alô, alô, tá na hora de eu te salvar. Sem crise, abriu-se a porta, pulei pra dentro livre. Sigo meu rumo, a cada instante mais instante. Da droga e do fumo, da morte que aumenta o consumo. Que com muita fome não cessa. Destrói homens e mulheres que embarcam nessa viagem clandestina com destino ao inferno. O trem lotado, chamado incredulidade. Onde a próxima estação é o tormento eterno. Eu escapei, graças a Deus. Nova Jerusalém, aqui vou eu. Então vem. Senhor é o condutor, aquele que me guia. Ele é o meu pastor, em quem não confia. Então ele é o condutor da locomotiva. Embarque nesse trem, então. Senhor é o condutor, aquele que me guia. Ele é o meu pastor, em quem não confia. Então ele é o condutor da locomotiva. Embarque nesse trem. Olho pro lado e vejo o trem descarrilhado. Em sentido contrário, até a boca lotado. De mano obstinado, desandado. E alguns deles surfando, achando o maior barato. Tento avisá-los do perigo eminente. Mas eles ignoram o que há pela frente. Rindo o inferno, zombam de mim. Dizendo que isso é apenas papo de crente. Mas de repente, é o fim da linha. Eu te avisei, irmão, a culpa não é minha. O trem só pega aquele que não tem cautela. Ouça a voz daquele que clama na favela. Dizendo que arrependimento não mata. Dizendo que a salvação é pela graça. Dizendo que tudo nesse mundo passa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Embarque nesse trem, vem que tem, vem logo. Seja ligeiro, vence o tic-tac do relógio. Pois ele não cessa, não cessa, não espera. Aquele que ontem era, amanhã já era. Apenas Deus é o mesmo, eternamente. Em sua mão, futuro, passado e presente. E a Cristo entreguei a minha vida como condutor da locomotiva. Então vem. Senhor é o condutor, aquele que me guia. Ele é o meu pastor, em quem eu não confia. Então ele é o condutor da locomotiva. Embarque nesse trem, então. Senhor é o condutor, aquele que me guia. Ele é o meu pastor, em quem eu não confia. Então ele é o condutor da locomotiva. Embarque nesse trem.